são simples gritar. Às 2 da manhã e eu sei que eu deveria estar pronto pro amanhã. Essa é uma canção simples, sei que já ouviu iguais. Especial porque é minha, eu dou a ti, ninguém mais. Deixa eu fingir que o mundo para quando eu vou dormir. Quando eu acordar, ele ainda vai estar no mesmo lugar. Você.